chão. Ao seu lado um carrasco e um martelo na mão. Olhando os pregos e a multidão, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram um carrasco, ele se achegou. E ao lado do mestre se agachou. Estava pregado do mundo à luz. Nenhum gemido sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor. Seu sangue jorrando, batendo no chão, viu em todos os homens a ingratidão. Mas não se irou, pediu ao pai perdão e o pai perdoou. Recebeu seu espírito. Cabeça tombou, tombou, tombou. Sobre o peito caiu, caiu, caiu. E morreu, morreu, morreu, morreu, morreu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nenhum som se ouvia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava caída, meu mestre já tinha voltado à vida. Onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? Uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procura Maria, eis-me aqui, eis-me aqui. Ao teu lado estou, estou, estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou. Estou vivo, estou vivo, estou vivo, estou vivo, vivo estou.